Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vinda à segunda edição do programa Fado Maior. Eu sou Joana Santos e estou consigo nesta sua hora de almoço para lhe trazer 30 minutos de fado. Ao som das guitarras, violas, poetas e fadistas, vamos embarcar nesta viagem de 30 minutos cheia das nossas maravilhas portuguesas. Antes de passar ao fado, gostava de lhe comunicar que estou à espera dos seus pedidos musicais. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e peça o seu fado. O seu fado, o seu fadista preferido, aquilo que quer ouvir. Terei todo o gosto em trazer as músicas que, para si, são especiais. Também nos pode escrever na nossa box de comentários ou na nossa página do Facebook, enviando mensagem privada ou mesmo comentando para onde? facebook.com/radioantenaweb. Vamos começar então esta nossa edição com o Senhor do Fado, muito conhecido, mas que, para além de ser conhecido, é inesquecível. Carlos do Carmo canta-nos Fado da Saudade. Logo depois ficamos com Carla Pires, que nos traz meu amor. Para terminar esta seleção de três primeiros fados, ficamos com Senhora do Livramento, na voz de Camané. Três fados, três fadistas, aqui no seu Fado Maior. Nasce o dia na cidade que me encanta, na minha velha Lisboa de outra vida. E com um nó de saudade a garganta, escuto um fado que se entoa à despedida. E com um nó de saudade a garganta, escuto um fado que se entoa à despedida. Foi nas tabernas de Alfama, em hora triste, que nasceu esta canção, o seu lamento, na memória dos que vão, tal como o vento. O olhar de quem se ama e não desiste, a memória dos que vão, tal como o vento. O olhar de quem se ama e não desiste, quando brilha a antiga chama, o sentimento. Ouço este mar que ressoa enquanto canta, e da bica na madragoa num momento. Volta sempre esta ansiedade da partida. Nasce o dia na cidade que me encanta.

que sai, que ele não sofre por ti os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. E eu que saiba que ele não sabe por ti os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. Se por te querer eu pequei, a Deus vou pedir perdão. Já nem sei qual de nós teve razão, mas mesmo assim, se eu passar, não te rias com desdém. Podes um dia encontrar quem ria de ti também. Chorei, mas já encontrei a vida sem ti. Graças ao destino, desfez daquele nó. Não penso em ninguém, não quero ninguém, prefiro estar só. Destruíste a minha esperança, também me deixou, e a ferir-me como lança, só a saudade ficou. Não fales mais no passado, segue esse rumo que é teu. Dos dois o mais desgraçado, podes crer que não sou eu. Chorei, mas já encontrei a vida sem ti. Graças ao destino, desfez aquele nó. Não penso em ninguém, não quero ninguém, prefiro estar só. Destino, desfez daquele nó. Não penso em ninguém, não quero ninguém, prefiro estar só. Estamos mesmo no fim desta nossa segunda edição do programa Fado Maior, mas ainda temos três fados para ouvir para o fim desta edição. Mas para além disso, tenho também que lhe voltar a dar, porque espero por seus pedidos musicais, os seus pedidos de fado, no nosso e-mail. geral.radioantenaweb@gmail.com é o e-mail que está à espera dos seus pedidos. Escreva-nos, peça-nos aquilo que quer ouvir e nós teremos todo o gosto em passar a sua escolha musical. Também nos pode escrever na nossa box de comentários ou então pode enviar mensagem privada ou comentar na nossa página do Facebook em facebook.com/radioantenaweb. Eu sou a Joana Santos e foi um prazer enorme estar consigo. Para o fim desta edição, trago-lhe Gonçalo da Câmara Pereira, Lisboa Fadista. Logo depois, Lucília do Carmo, canta-nos Maria Madalena. E veja bem, aliás, Veja Bem Meu Bem, exatamente. Veja Bem Meu Bem, de Mário e Lundum de Lisboa. São os três fadistas que ficam para o fim desta nossa segunda edição do programa Fado Maior. Conto consigo na próxima edição, portanto, já amanhã, para lhe trazer mais poetas, poemas, guitarras, violas. Em resumo, tudo o que a magia do fado, que é tão português,